J-Life em ação, cuzão. A voz do povo em ação. Nós só vem cobrar os nossos direitos. Nós só vem tomar o que é nosso por direito. Pré, nós tá de volta na linha de frente, cobrando esses trouxa que nem agiota, sem misericórdia. Pré, você já nos manipulou, iludiu através de promessas que nunca cumpriu. Agora seguro, retorno, protesto verbal sem vaselina, não. Quero ver segurar. Quero ver segura essa bomba, foi vocês que fez. Agora é a nossa vez, então pode se preparar que ela já vai estourar em suas cabeças. Dane-se a lei que nós não temos nada a perder. Direito nós nunca tivemos e muito menos o que querer. Vestígio da ditadura, camuflado em falsas promessas. Quando o povo agoniza na fila de espera, o sapato de terno desvia mais verbo. Porque era cueca, é pro das antigas, até viram novela todo dia na tela. 20 anos, novato também entra nessa. É celebridade, envolve nessa panela. E a justiça como sempre uma merda, que não prende esses pela. Agora vai eu roubar uma manteiga, você vê quanto tempo eu fico na cadeia. Imposto absurdo com país de quarta, cada ano que passa aumentou mais essa classe, salário mínimo 10% já basta. Do arrombado 12 vezes mais é pouco. Se a polícia mata pra depois perguntar, não é neles também que devemos confiar? E por que nós devemos protestar? Seu filho morresse assim você ia sacar, porque na nossa revolta é que há anos nós voltamos e no pis sempre a mesma bosta. Em memória a Maringuela, hoje meus versos protesta. E pra esses merda enfiar no cu todas as suas falsas promessas. Pré, nós tá de volta na linha de frente, cobrando esses trouxa que nem agiota, sem misericórdia. Pré, você já nos manipulou, iludiu através de promessas que nunca cumpriu. Agora seguro, retorno, protesto verbal sem vaselina, não. Quero ver segurar. Quero ver segura essa bomba, foi vocês que fez. Agora é a nossa vez, então pode se preparar que ela tá pra estourar em suas cabeças. Eleição veio a promessa, cada um real emprego, mas comprou um avião pra viajar ao mundo inteiro. A prefeita que colou e plantou coqueiro é pra quando dá enchente aumentar o litoral brasileiro. A merenda da escola vira carro importado. A saúde no Brasil em estado lamentável. Educação de qualidade não se vê nas escolas. Não é à toa que o menor em vez de livro quer pistola. Até na condução o povo é roubado. 50, 60 dentro do busão lotado. O povo segue calado, acomodado. Aprendeu a conviver com seus direitos privados. Boa educação, saúde de qualidade. Será que um dia fará parte da realidade? Corruptos, covardes, livre da prisão. Chama o Bin Laden pra pôr o Planalto no chão. Golpe de Estado talvez seja a saída. CT investigação sempre termina em pizza. Monta comitê, polui a periferia. Tem uns que ainda some e acredita nas mentiras. Colou aqui na fila, falou bocado, se elegeu e sumiu. O povo está acostumado. Bicheiro e deputados, os melhores amigos. A casa caiu, são seus piores inimigos. Pré, nós tá de volta na linha de frente, cobrando esses trouxa que nem agiota, sem misericórdia. Pré, você já nos manipulou, iludiu através de promessas que nunca cumpriu. Agora seguro, retorno, protesto verbal sem vaselina, não. Quero ver segurar. Quero ver segura essa bomba, foi vocês que fez. Agora é a nossa vez, então pode se preparar que ela tá pra estourar em suas cabeças. Então segura, que vai ser dura essa missão. Nós somos o colírio do povo, mas abri o olho de quem ainda não teve a visão. Pra analisar, pra protestar, pra se vingar e defamar os trouxa que nos manipulam, só dando risada, comendo caviar. Se o palhaço se canta, dita, os outros logo se animam. Então falar que nós mora no circo, logo e parar de roubar nossa brisa aqui. Pra eles eu tô errado, nos meus versos eu tô aguentando. Vão mandar me prender que sou um só aqui, o povo eu tô representando. Não sou do tempo da ditadura, mas sei que nas quebradas tem leis. E os barracos de madeira não foi eles quem fez. O jeito é mesmo invadir o terreno aí construir, pra depois só marcar o número e no mapa nos incluir. É reintegração, desapropriação, aniquilação, mensalão. Palavra que você ouve todo dia quando você liga a televisão. Eu tô cansado, mas o povo não. Tô deixando de lado o respeito, cada vez aparece aí um palhaço brincando com os nossos direitos. Presta atenção, o que ganha é a união. É, acomodado demais, pagando 3 contos pra isso, eu caso na condução. Chega de inclusão, complete a missão. Ninguém nasceu pra viver de humilhação. Acende o pavio da verdade pra ver se a mentira resiste à explosão. Não tem nada que é pra que de uma nação. Eu se acostume, não acho que tá bom. Quando a bomba explode, ela não faz boom, ela faz som de ladrão. É isso que nós quer, é assim que tem que ser. A justiça e a verdade prevalecer. Atrás das grades, os gravatos de quadro que estão executando. Você já nos manipulou, iludiu através de promessas que nunca cumpriu. Agora seguro, reclamo, protesto verbal sem vaselina, Joe.